momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade, mãos à obra. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno DS e eu ainda não ganhei meu primeiro milhão. Aqui é o Marco Oliveira e o segredo do fracasso é começar. E está começando o Papo de Calçado. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, mais uma semana aí de Papo de Calçada. Vamos falar de um tema que está na boca da população brasileira há algum tempo. Desde as eleições ali de 2018, foi um tema muito abordado. Já vem sendo falado muito sobre isso, que é o tal do empreendedorismo. Nós vamos falar a nossa visão sobre o assunto. Temos aqui pessoas que são empreendedoras, temos pessoas que... Eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, já foi empreendedor. Eu vou fazer essa pergunta para eles. Mas vamos falar da nossa relação, da nossa visão. O que é isso? Como a sociedade enxerga isso? Como essa sociedade polarizada está encarando esse empreendedorismo, né? Será o empreendedorismo a chave ou o novo demônio do século 21, o que é esse empreendedorismo? Então, eu já vou passar para os nossos colegas aqui de bancada com a pergunta: vocês já foram empreendedores e como vocês enxergam o empreendedorismo? Nos dias atuais, né, eu acho muita sacanagem a quantidade de propaganda que fazem para estimular as pessoas a empreender. Eu acho isso muita sacanagem, porque, primeiro de tudo, né, aproveitando a frase que o Michael utilizou, né, o que vai definir se ele vai fracassar ou não é exatamente isso, ele meter a cara para fazer. E o problema tá justamente aí, não é tão simples como as propagandas apregoam, né? Eu já tentei duas vezes. Uma vez eu fui dono de um bar, pelo meu histórico já dá para vocês entenderem mais ou menos como é que o bar fracassou. O carregamento não chegava na geladeira. E de uma segunda vez eu tentei fazer comidas congeladas, né? Funcionou durante bons 6 meses. Eu consegui, vamos dizer assim, o dinheiro que eu investi de início, eu consegui ter retorno, consegui ter lucro, mas depois não foi mais pra frente. E aí você fica, ah, quando eu agi, o que eu fiz de errado? Você fica se perguntando. E essa é a pior fase, né? Quando você não sabe o que você fez de errado. É curioso, porque eu já fui, mas eu não conseguia me definir. Eu tentei 3 vezes. Sempre tive o sonho de ser o primeiro a chegar na empresa, o último a sair. Hoje isso mudou. Depois que eu participei de um projeto aí muito louco, isso mudou. Mas enfim, a primeira vez que eu tentei, não deu certo porque eu quis dar um passo maior que a perna. Ridículo, não tinha maturidade. Hoje eu olho, nossa, era tão simples ter resolvido, mas não deu certo. A segunda vez que eu tentei, eu não acreditava na ideia. Então como é que você vai ser um vender alguma solução se você não acredita na ideia? Não tem como. Aí fica bem difícil. Aí fica difícil. A terceira vez foi a que deu certo. Até um negocinho chamado carne fraca. Enfim, dá pra escorrer boas horas sobre falando mal disso aí. Mas enfim, nessa terceira vez, eu fui um microempreendedor individual. Só que eu era um prestador de serviço. Eu não conseguia me definir como empreendedor, eu não conseguia nem me definir como empresário. Tem gente em circunstâncias similares que se define, eu respeito, mas eu não conseguia me definir. Porém, quando eu fui esse microempreendedor individual, eu tive que fazer várias coisas que levam mais essa direção de ser empresário, porque a empresa exigia. Mesmo o meu enquadramento não ser necessário, a empresa para a qual eu estava prestando serviço, que é a que eu estou hoje, mas como funcionário, ela exigia. Então eu tive que ir atrás, tive que ter um endereço registrado ali, tudo certinho. E somando essas situações que eu tive que fazer, aquele sonho que eu falei que eu sempre tive, participei bastante desse meio empreendedor da minha região aqui. Fui um membro ali da Associação dos Jovens Empreendedores, participei de vários encontros que eles chamam de meetups, participei de jantares de network, e fora as referências que a gente consome de pessoas empreendedoras aí que eu descobri no Facebook, no YouTube. O meu grande objetivo de estar participando desse programa aqui é que desde a época que eu consumi essa galera aí, eu absorvia da seguinte forma: hoje eu não sou empreendedor, eu quero ser, mas o que eles falam eu vou aplicar aqui para o meu trabalho, para buscar ser um colaborador melhor. O problema é que eu percebi ali nos idos de 2015, por aí, e eu começou a ter uma santificação desse negócio de empreendedorismo, que parecia ser crime você ser funcionário. Se você for empreender, você vai se soltar das amarras, você vai se libertar, esse tipo de coisa. Inclusive, algumas figuras, né, como o Flávio Augusto, falava algumas coisas no Facebook dele, hoje bem menos, porque parceiros dele foram pegos no contrapé aí da argumentação, aí ele se cuidou. Mas teve um cara, eu nunca me esqueço, comentou embaixo: como é que você fala isso? Como é que você lida com os teus funcionários? Porque esse negócio que tu escreveu aí, tem funcionário teu que se encaixa nisso aí. E ninguém respondeu. A galera: não, mas aqui é um espaço de GV, geração de valor, pessoas que pensam como águia. Um monte de... E ninguém respondeu. Tipo, você fala de empreendedor, não sei o quê, mas e o funcionário, como é que... Então, assim, a gente precisa do empreendedor. Esse glossário. É importante, a gente vive de usufruir muitas inovações, etc. Mas eu vou, ao longo do programa, né? Não é errado você ser funcionário. Mas sim, fui empreendedor por um tempo. Infelizmente, não deu certo, mas hoje são outras mentalidades. A primeira vez que eu ouvi falar de empreendedorismo foi no Senai, engraçado, né? Que é uma escola que geralmente forma operários. Tinha uma matéria lá de empreendedorismo. Eu estava fazendo um curso de aprendizagem industrial em eletroeletrônica, eu tinha uns 17 anos. E aí a gente teve essa matéria, era uma matéria bem rapidinha, foi a primeira vez que eu ouvi falar, né? E assim, vocês falaram bastante coisas interessantes aí. Primeiro o Michael, né, falando que veio essa santificação do empreendedorismo, né, e eu concordo muito com ele nessa ideia de que de um tempo para cá parece que não é legal você ser funcionário, né, ou você não vai ter sucesso sendo funcionário. A gente até gravou um episódio sobre sucesso, que vai ao ar aí, não sei se antes ou depois desse, mas até falei um pouquinho dessa ideia que eu tava trocando aqui com a Mariana, ela falando, né, tem gente que trabalha a vida inteira pros outros e é funcionário a vida inteira. E a gente então se exclama, mas, pô, será que essa pessoa não obteve sucesso na vida dela também? Sabe, será que o sucesso é só você ficar rico com um negócio próprio, né? Mas eu acho que isso é um sintoma de como as pessoas enxergam essa questão do empreendedorismo, né? Depois a Gabi falou aí da questão, né, que ela fez um projeto de vender salada de frutas e tal. E isso faz parte muito do empreendedorismo que eu enxergo, sabe? Porque a gente também às vezes leva muito o empreendedor pro lado do empresário. E você ser empreendedor não necessariamente quer dizer que você tem que ser um empresário. Você pode ser empreendedor ou ter esse espírito empreendedor mesmo sendo funcionário. É aquela pessoa que toma a iniciativa, que põe o projeto para frente. Ai, ai, ai. Que isso é uma das coisas que eu ouvi e que eu discordo, mas beleza. Tá, então deixa eu terminar e você pode me contestar, com certeza. Eu vejo que essa questão, ter esse espírito empreendedor, ela existe nas pessoas. Muito, por exemplo, do que eu aprendi, né, sei lá, na minha adolescência, na minha infância, eu via durante muito tempo, principalmente ali no governo Lula, que era o combate ao serviço informal, né, ao trabalho informal, coisa que o governo Bolsonaro meio que, não sei se deu apoio a isso, mas estava meio que valorizando no início da pandemia, sabe? Tipo assim, o informal tem que trabalhar, o informal, sabe? E há uns anos atrás, pelo menos assim, a ideia do governo era que formalizar, né? Porque a gente tem que lembrar que o trabalhador informal, ele tá sobrevivendo, mas ele não paga nada pro governo, pro Estado. Alguém vai lá no Paraguai, compra uma muamba, entra pela fronteira ali sem pagar imposto, chega na 25 de março em São Paulo, vende ali na rua, o cara chega, paga em dinheiro vivo e leva o produto para casa. Não houve, o Estado não reconhece isso, né? Isso é informal. Então, de um tempo anterior, eu via essa ideia de o combate ao informal, mas hoje em dia parece que não, assim, isso é meio que, isso é uma visão, isso é empreendedorismo, sabe? De certa forma é mesmo, porque a tiazinha que vende bombom ou cachorro-quente na porta da escola, ela é empreendedora mesmo sem saber. Mesmo sem ser considerada uma empresária. Isso aí é que eu acho que é importante distinguir, entendeu? O que é o empreendedor e o que é o trabalhador autônomo. Vocês veem essa diferença? Eu vejo, pra mim é, primeiro, essa, mas tu já respondeu o que eu ia discordar. Tu falou em espírito empreendedor, e é isso, porque quando eu participava dessas associações, os jovens empreendedores e consumindo todo aquele conteúdo de Sebrae, de não sei o quê, é bem claro, assim, empreendedor, você identifica uma oportunidade, gera uma riqueza, mas está associado, não tem jeito, a abrir um negócio. Você ir para uma outra direção, você está, no momento que a gente faz essa gravação aqui, distorcendo o conceito. Você tem um espírito empreendedor, beleza, a gente consegue encaixar isso na questão dos funcionários. O que me incomodava quando eu estava na associação era justamente isso. Porque tinha muita gente que estava muito embebecida assim, por viver, de estar ali numa associação, mas estava numa realidade que não era de empreendedor. E o empresário é aquele que faz ali a gestão do negócio. Não necessariamente você pode ter criado aquilo ali. Você pode, inclusive, ter a distinção. Você tem alguém que... É mais ou menos a diferença entre projeto e processo. Você criou, você botou em condições operacionais. Agora, administrar é outra coisa. Que seria o empresário. Mas o empresário também pode ser empreendedor. Mas são coisas diferentes. Então, só para a gente definir aqui, então, o empreendedor, ele é a pessoa que abre um novo negócio. Ele tem um plano de negócio. Nem sempre um plano, né, cara? Mas o cara é tipo, ele vê uma nova oportunidade, né? Tipo assim, tem um dicionário todo que fala sobre empreendedorismo, ele tem uma atividade que gera valor, ele reconhece novas oportunidades, etc, etc. A grande questão é que, e aí o Michael falou uma coisa lá atrás quando ele estava falando, que é o seguinte, né? Em teoria, ninguém gosta de ser empregado. E aí, cara, só que não dá para todo mundo ser patrão. Se a gente observar pela lógica, não dá para todo mundo ser patrão. Vai ter liberal aí que vai falar que dá, hein? Ah, hoje eu vi essa conversinha. Mas é uma visão liberal do Alabama. Então tem isso. Eu penso muito nisso. Às vezes o cara tá ali, vamos dizer que com uma... Não é o melhor termo, mas uma boa intenção, se é que a gente pode falar dessa forma. Ele quer iniciar um negócio dele, ele sente que dá pra fazer. Essa é a minha opinião, tá? Não dá hoje pra você começar uma barraquinha de cachorro quente e achar que você tá empreendendo nada. Você não tá criando um novo setor na sociedade, você não tá criando um novo serviço pra prestar à sociedade. Você vai ali, muito mal e porcamente, atender a rapaziada da sua localidade, do seu entorno. Você achar que você dali... Você vai virar dono de uma rede de lojas que vai vender cachorro-quente, já tem um passo muito grande. Você tem um pequeno negócio, a sua família sobrevive disso. O cara quer colocar o empreendedorismo, porque assim, empreender tem a ver com uma palavra francesa que quer dizer entrepreneur, uma coisa assim, que é tipo, é quase um intermediário, entende? Era um cara que queria facilitar a chegada dos produtos do fornecedor e levar esses mesmos produtos para o mercado consumidor. Então, o intermediário é o empreendedor, dentro da palavra francesa. A grande questão toda é que é isso. Nem todo modelo de negócio é o modelo de negócio que vai fazer você ficar rico ou vai fazer, a palavra rico nem é a melhor, mas vai fazer você ter esse modelo de negócio que vai fazer você ser reconhecido por isso. Então eu penso que o primeiro problema é isso. O cara quer ser, não quer ser mais empregado e fica melhor, né? Empreendedor ou empresário? O que você gosta melhor de ser chamado? Não, porque vamos aqui falar com um empresário aqui da região, o Michael Oliveira. Aí você vai conversar com o Michael Oliveira. Michael Oliveira, você como grande prestador de serviço? Não, porque eu entrego quentinha. Sabe? Tô pegando aqui, fazendo piada com isso. Pois é, vamos entrar nessa questão aí financeira? É um ponto interessante. É lógico, cara. Porque eu acho que é uma falácia. Tá cheio de geração de valor que eu citei aí. Se você for lá, você vai ver essa filosofia de empreender, de dar certo, de não desistir, do sucesso, de conseguir, de não sei o quê. E aí é o seguinte, eu vou citar o meu caso aqui como exemplo. Quando eu entrei para ser um prestador de serviço, eu não consigo me chamar de empreendedor nem de empresário. Eu fiquei 3 meses sem receber, porque a empresa ela só paga a partir de 60 dias. Na época que eu estava prestando serviço, da entrada na nota, só 60 dias. E como você tem um mês que você entrou, qualquer dia do mês, vira o mês, aí 60 dias. Por isso que dá 3 meses. Então, já fica um alerta aí pra você que tá começando. De novo, ninguém tem nada contra aqui, mas da maneira como é vendido o negócio, as dificuldades são convenientemente escondidas. Eu fiquei 3 meses sem receber. E nesse período até caiu o primeiro pingo ali, que por ser empreendedor, aí tem que ser reconhecido que é um pingo mais forte do que um equivalente à carteira assinada, por causa que é só aquele valor ali. Mas também, por outro lado, hoje eu sou funcionário e eu ganho mais do que eu ganhava quando eu era empreendedor. Então tá de boa nessa parte. Tá vendo? Mas enfim, nesse até dar a primeira pingo, é só gasto. Você tem o gasto do transporte, dependendo do... O meu era prestação de serviço, mas pode ser uma outra coisa. Você pode ter que ficar comprando insumo ali para produzir. Ah, mas vai ter um ponto de equilíbrio. Beleza, mas em quanto tempo? Você pode fazer um plano? Eu acredito sim que na teoria está muito associado, né? Ter um plano de negócio, oportunidades e ameaças, todas essas coisas aí que o Sebrae ensina muito bem, mas tem coisas que você não controla. Você não controla se você vai dar certo ou não, se a sua ideia vai dar certo ou não, se você vai gerar valor ou não. Uma coisa é a prática. Você não sabe quanto que você vai gastar até quanto tempo vai durar o teu ponto de equilíbrio. Isso é uma coisa que esses empreendedores de palco, eles não falam. Inclusive, quando eu estava começando, eu tinha uma dificuldade séria, porque o meu enquadramento não precisava fazer certas coisas na contabilidade, mas a empresa exigia. E não tinha nenhum empreendedor aí de palco que falava qualquer dica sobre isso. Quando você entrava em contato, eles davam um negócio tipo, joga no Google. Então, quando o caldo começa a dar aquela engrossada, essa galera, e aí? Isso é uma coisa foda, sabe por quê? Porque ninguém ensina o caminho das pedras. Isso é para qualquer área, não adianta. Seja empresarial, seja qualquer área que for. Existe muita empolgação. É igual aquele negocinho, o cara que acabou de casar, ele quer que todo mundo casa. Porque ele vai falar assim, é uma maravilha, porque minha esposa tá em casa, tá não sei o quê, eu chego em casa, encontro com ela, a gente tem o nosso espaço e não sei o quê, e o cara vai colocar mil e uma vantagens na hora que ele tá começando. Ou é aquele lance, né? Quando o cara tá dentro da piscina, a água tá quente, né? Quando o outro pula, a água tá fria, né? Vou dar um exemplo prático, assim, que a gente vive aqui. O podcast, o Papo de Calçada, ele não é uma empresa, mas a gestão do Papo de Calçada, ela é muito organizada como se fosse uma empresa. Então a gente tem agenda, a gente tem pautas, a gente tem não funcionários, nós temos realmente, porque eu não gosto dessa palavra colaboradores e empresas, porque isso é papo. Sim. Muito papo furado. Aqui nós temos sim colaboradores, porque cada um está colaborando com o que pode. Então a gestão do Papo de Calçada, isso pode aparecer até assim, nossa, os caras são. Não, mas existe uma mínima organização para isso funcionar. A visão. Então, assim, o pouco que eu sei de empreendedorismo e tal, eu aplico aqui no Papo de Calçado, sabe? Eu digo, eu penso assim, num dia que eu for fazer uma entrevista com uma empresa e eles perguntarem assim, qual a sua experiência de gerenciamento? Eu falo, eu gerenciei um podcast que tinha pessoas do Brasil inteiro, sabe? E como sucesso nós temos, sei lá, 2 anos publicando toda quinta-feira tem um episódio. Toda quinta-feira. Isso é um modelo de gerência, isso é um modelo de sucesso, por mais que o sucesso seja relativo. E essa questão de ensinar os caminhos das pedras, até mesmo na questão do podcast, é uma coisa que existe, porque o pessoal fala, tem que ter o microfone e tal... Tem que gravar por não sei aonde. Mas o cara não dá a dica de como remover ruído da gravação. entendeu? Como encaixar uma trilha bem encaixada no episódio. Sabe? O caminho das pedras ninguém comenta, velho. Isso é a maior verdade que você falou. Eu fico meio bolado, porque quando o Guilherme falou ali, né? Dessa questão de colaborador, né? Dentro de uma empresa... É uma puta sacanagem usar esse tipo de palavreado, vamos falar dessa forma, né? Porque existe todo um glossário, Michael entende isso melhor do que eu, porque um dos fatos, inclusive, de eu ter me tornado professor é porque com 19, 20 anos, eu vi assim, caralho, velho, o ambiente corporativo não é pra mim. Então, se eu já tava na faculdade aos 20 anos, E eu falei assim, agora mesmo que eu quero terminar essa porra, porque eu não posso continuar trabalhando nisso aqui, que isso vai acabar com a minha saúde, né? Então foi algo que eu decidi. Aí eu encarei com mais gosto ainda a faculdade. Porque há 20 anos atrás, o glossário de palavras do mundo corporativo é outro. Então, tipo assim, nada contra o Michael, mas quando o Michael fala assim, não, porque não sei o que, geração de valor, putz, essa palavra, não, porque uma empresa tem que ter geração de valores, etc. Isso tudo vai me dando nos nervos, sabe? Que eu falo, velho, o cara que tá lá trabalhando, o colaborador, grandes aspas nesse momento, o colaborador que tá lá no chão de fábrica, que tá fazendo a tarefa dele repetitiva, ou... Por mais que o outro tenha uma maior liberdade dentro da empresa, esteja trabalhando da sua própria casa, etc, etc, o cara está acostumado com uma rotina e ele quer cumprir aquela rotina dentro do prazo, dentro da meta e receber o dele. O cara, isso é minha opinião. O cara que está dentro de uma empresa achando que vai começar como, sei lá, office boy, né, contínuo, e chegar um dia a uma gerência, a um cargo de coordenação, etc., é muito viagem isso na minha cabeça. Por quê? Existem empresas que são assim, mas a grande maioria não é. E aí a gente tem que pegar, por exemplo, na raiz do empreendedorismo. A maioria dos negócios de empreendedorismo são negócios de família. Então, se esse negócio cresce, ele vai ser um negócio de família. Então, o CEO vai ser o cara que iniciou o negócio, o gerente vai ser o filho mais velho, o coordenador de vendas vai ser outro filho, e por aí vai. E aí você vai ter sobrinhos e outros agregados nesse meio dessa família. São poucas as empresas que você efetivamente tem plano de carreira quando você inicia ali. Então, todo esse glossário dessas palavras que servem apenas para isso, sabe? Ludibriar pessoas que estão precisando de alguma coisa para se agarrar. A igreja também faz isso. dá para pegar o que você falou e desdobrar em várias coisas, mas só para não perder o que o Guilherme falou da empolgação, eu vou dar um exemplo aqui que eu fui participar do Meetup. Porque assim, é aquilo. De novo, nada contra quem tá ouvindo, que acha que tem chance, vai fundo. A minha filosofia, eu sou um cara, embora eu trabalhe com planejamento, eu sou um cara de execução. E eu percebi que assim, cara, eu não tenho um padrinho forte, então se eu começar agora, tem gente muito mais foda do que eu. Qualquer ideia que eu for ter, e eu não tenho nem a ideia agora, não tenho uma reserva de dinheiro, não sou do 1%, não sou nem do 10%. Então se eu for começar, eu tenho uma chance mínima de prosperar nesse sentido. Eu vou ter que, nossa, gastar muito. Eu não quero isso, não faz muito sentido pra mim. Vai ser muito mais fácil se eu for nesses eventos aí e for na base da parceria. Eu tenho um pequeno e humilde valor aqui separado, aí entro na base da parceria e vou pra estratégia, porque na época eu tava estudando gestão de projetos e tal. Foi, tipo, eu vi nessa parte realista, não sair igual, vai dar certo. E um desses eventos aí, o primeiro evento que eu participei, dos meetups, que é tipo, eu acho que vocês sabem o que é isso, né? Tipo, o cara vai lá, fala o negócio dele, de repente encontra ali uma parceria e também serve de inspiração para outras pessoas. Tanto que você, quando você faz a inscrição, você seleciona se você quer ser um parceiro ou se você só quer assistir. E eu percebi o mesmo problema da Associação dos Jovens Empreendedores. Um monte de funcionário achando que tá no empreendedorismo. Tá falando com... Não, hoje vai ter vários insights aqui. Aí a primeira pessoa que foi lá se apresentar... Eu respeito gente que pega, que tem pouco e faz muito. Eu acho que não explicaram pra ele, já era quase um senhor ali, como é que é o ritmo, a dinâmica desse tipo. Você tem 15 minutos, 20 minutos. Então você tem que ser objetivo. Ou não explicaram pra ele, que é o que eu acredito, ou ele não entendeu, mas eu acho que não explicaram pra ele. Ele tava lá num ritmo. Vocês lembram do Batista, o comentarista, quando ele desmaiou, que ele falou, tive lá... E ele tá assim, eu peguei meu bar, aí fui lá, e cara, 15 minutos e não desenrolava o negócio. A gente soube da história dele, a história dele era admirável. Só quando ele foi contar, não desenrolou. E acabou aquilo ali. Aí me entra o apresentador, e ele fala o seguinte, o host, sei lá, ele fala... vários insights, né, galera? Eu pensei, meu irmão, fala sério, cara. Menos, seja menos. Tá querendo enganar quem, né? Menos, cara, não tá acontecendo nada. Aí, beleza, vai ter jantar de network. Ah, beleza, show de bola, jantar de network. Aí, o que aconteceu no meetup? Eu vi uma galera que prestou um serviço pra uma clínica, montou um software ali, e essa era a minha ideia, não um software, mas um Access, que era o que eu dominava, é. Saudades desse tempo, porque eu já esqueci tudo. Mas enfim, uma coisa que eles fizeram era uma coisa que eu ia precisar fazer. Então, opa, eu vou chegar nessa galera e perguntar como é que eles fizeram no jantar. Beleza, chegamos lá no jantar. Primeira regra, né? Celulares no meio da mesa. Deu? Ah, beleza, show de bola. Tô me sentindo no meu sucesso pronto. Aí a galera começando a conversar, o mesmo problema, cara. Eu vou tentar explicar, é como se a galera tivesse empolgada por viver aquilo e eles não estavam vivendo aquilo. É como se a gente tivesse aqui, estamos gravando um podcast, que maravilha. Olha aí entra a outra pessoa falando, olha aí, é um podcast. E a gente não fala sobre nada, sabe? Era isso que estava acontecendo. Mas por fazer do que apresentar alguma coisa. E eu falei, isso é inacreditável. Eu não acredito que eu tô vendo isso, porque eu sou o de execução, é o que eu falei. Chucro ali da galera, embora eu trabalhe com planejamento. Eu falei, cara, não pode ser assim. Aí eu peguei uma cadeira e fui lá sentar do lado da galera que eu queria conversar. A galera já meio que estranhou e tal, mas eu falei, olha, é o seguinte, eu tô com tal ideia e eu vi que vocês fizeram isso aqui. Como é que vocês fizeram? Aí pra ver questão de custo, tempo, quem que era, se tava na cidade. Aí o cara responde, não, dá uma procurada em tal empresa. E voltou a conversar sobre outras coisas. E eles não conversaram nada sobre negócio, sobre o networking, falando de série. E eu falei, caraca, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? É isso, é aquela romantização que a galera tem a chance e não desenvolve. É isso que eu fico muito puto, cara. Porque vamos colocar que você conseguiu perceber a armadilha, né? Vamos colocar dessa forma. Ou o embuste do negócio, né? logo de cara. Mas por quê? Porque você já tem alguma experiência, já tem um conhecimento da parada. Mas pro cara que tá chegando agora, nossa, que lindo. Aí, mais uma vez, aquela história. Pô, o cara tá me tratando como nunca ninguém me tratou, né? Estão me tratando de uma maneira totalmente diferente, né, do que quando eu era, quando eu sou empregado. Então, é isso que vai, no fim das contas, na minha opinião, tem que ser levado em consideração. Que essa história de empreender, não é fácil. Dois, como você falou, porra, você vai ficar um bom tempo sem arrumar um dinheiro nenhum, né? Você vai pagar para trabalhar. E no fim das contas, não tem esse glamour todo, né? Porque aí é aquilo, dependendo do tipo de negócio, você vira escravo do próprio dinheiro. É como eu falei, pô, você vai lá e abre uma carrocinha de cachorro quente, se você vai funcionar sexta, sábado, domingo, né? Por exemplo, que é o dia que todo mundo descansa, é o dia que você vai ter que trabalhar. Quinta, sexta, ou segunda a sexta, o que você fez? Você trabalhou para os outros, e assim você vai. Que é isso, o cara trabalha para para arrumar um dinheiro para si e para tentar levantar o próprio negócio. E é assim que se começa. E no fim, sabe, todas as não estou dizendo que ninguém tem que empreender, nada. Eu só sou contra todas as armadilhas que a palavra empreendedorismo reserva para as pessoas, né? As pessoas achando que será uma coisa, na verdade, não é bem assim. Até nessa questão de ser contra ou a favor, eu não tenho, assim, ser contra. Eu acho que tudo é muito relativo. Realmente tem situações que a pessoa precisa empreender. Ela é colocada nessa situação, ou vai ou racha. E tem muita gente que tem ideias muito bacanas. Hoje em dia, nós usufruímos de diversos serviços que são graças a alguém que falou assim, poxa, eu tenho essa ideia. Às vezes o cara apresentou na empresa que ele trabalhava e a empresa não quis. O cara foi fazer o dele. É clássico o caso que a máquina digital fotográfica foi descoberta dentro da Kodak. E hoje em dia a Kodak está quebrada porque eles não quiseram abraçar a ideia. Eu acho sim que existem casos e casos, mas isso que vocês estão falando é justo. A pessoa tem que ter consciência. Na própria engenharia a gente tem uma ideia de que... A gente aprende essa ideia, né? De que toda ideia é boa, mas nem toda ideia é viável. Sim, sim. Eu adoro assistir aquele reality show do Jacquin, Pesadelo na Cozinha. Eu adoro aquilo. E o primeiro diagnóstico que, se você vê na maioria dos restaurantes que dão errado, é porque o cara falou assim, é porque eu gosto de comer, aí eu quis abrir um restaurante. Pô, mano, eu também adoro comida, velho. Mas eu não sei administrar um restaurante, entendeu? Não é fácil administrar um restaurante. Então eu não vou investir, sei lá, R$1 milhão, porque dependendo do centro de São Paulo, Rio de Janeiro, é isso que os caras investem. É R$1 milhão, R$2 milhões pra comprar um restaurante, fazer reforma, contratar funcionário e tudo mais. Não adianta, sabe? O que que eu vou entrar? É barca furada. As pessoas têm que ter essa noção de que empreendedor é bacana em certo ponto, e às vezes é até necessário, mas nem sempre é viável. Você tá falando aí, você falando de restaurante, tá me lembrando, né? Eu falei no início do programa que eu tentei ter um bar, né? Então, eu comprei um bar onde você tinha, o cara tinha, assim, o sucesso do cara, do primeiro dono, era que às sextas e sábados ele fazia música ao vivo e funcionava como um barzinho qualquer, entende? Ele tinha uma banda boa que ia lá no bar, né, um grupo bom que tocava ao vivo, então vendia muita cerveja e muita comida enquanto a banda estava lá, então ele fazia sexta, sábado e domingo. E durante a semana ele ficava ali aberto, não necessariamente fazendo muita coisa. Aí ele vendeu para uma outra pessoa. Essa outra pessoa começou a vender almoço, né, durante a semana e fazendo os shows aos fins de semana. Aí já não tinha mais domingo, tinha só sexta e sábado. E aí quando a pessoa vendeu pra mim, eu falei, bem, encarei isso tudo. O bar tinha essa tradição de ter o almoço e ter os shows aos fins de semana. Velho, na moral, era prato feito. Não era nem self-service. Todo mundo ficava dizendo pro bar fazer self-service e tal. Cara, o inferno que era todo dia ter que sair pra... Antigamente não tinha, né? Isso em 2003, 2004. Antigamente não, ainda não era tão acessível e popular essas batatas congeladas. Então, o inferno que era todo dia de manhã sair correndo pra comprar batata pra fazer batata frita. Então, tinha dias que eu comprava, sei lá, 6 quilos, 7 quilos de batata e ia no almoço e acabava a batata frita. Aí no outro dia eu ia lá e comprava de um outro cara, de um intermediário, comprava um sacão de batata. A batata mofava na cozinha, sabe? Não dava tempo de a batata ficar boa para poder vender ela o tempo todo. Ah, todo dia, vamos pensar o quê? Hoje tinha que fazer dois pratos, né? O prato principal e a opção do cara. Ah, pô, não, hoje vamos fazer bife à milanesa. Aí, porra, sai para catar a carne mais barata, etc. Isso é um inferno, isso é desgastante. Tem gente que gosta disso, tem gente que gosta disso. Mas quando é você quem tem que fazer, porque aí tem, isso é muito importante, porque aí a tua cozinheira, ela chegou lá no horário, 7 horas da manhã. Se você não tá com os insumos para ela começar a cozinhar, amigo, ela tá ali parada, recebendo, e não tem o produto para ela trabalhar. Então, resumo da ópera é: vamos fazer? Vamos fazer. Ah, e um detalhe que eu não contei. Chegou um tempo que a banda, a gente tá achando que tá meio caído, já não tá mais dando a mesma galera que dava antigamente. Pô, desculpa aí, vamos sair. E agora, como é que acha uma outra banda pra lotar? Aí tu avisa pro cliente, hoje não tem música ao vivo. Não, 15 anos atrás não tinha como sair avisando pra todo mundo. Hoje não tem música ao vivo. Quiser vir aqui beber uma cerveja, vem, mas não tem música ao vivo. Então essas coisas todas, na minha opinião, e aí pode-se... chegar a uma conclusão, o Bruno é contra o empreendedorismo porque ele se ferrou. Não, não é. É porque começar uma empresa, administrar, gerir um negócio, é difícil. E isso que o Guilherme falou. Você pode ter as melhores ideias do mundo. Agora, praticá-la, né, botá-la em ação, o buraco é muito fundo, cara, é muito difícil. Eu queria falar um pouco sobre essa questão que você levantou aí no teu outro comentário de ser refém do dinheiro. Geralmente quando a pessoa começa, ela vai ter que tirar ali do próprio bolso. Tem exceções, é claro, mas não é incomum a pessoa ter que fazer um empréstimo, mas ela tem que lidar com a questão de cara, que é o próprio preço e valor, ou valor e preço do trabalho dela. E jogado no próprio mercado, vai ser jogado lá embaixo. Meu primeiro orçamento, vamos dizer assim, ele era só para trabalhar em parceria, não era para assumir a responsabilidade técnica. Aí o supervisor lá, que me conhecia, que me deu uma chance, ele falou o seguinte: tem uma outra empresa aí, que a pessoa está assumindo a responsabilidade técnica e cobrou menos que você. Aí eu pensei, que beleza. Porra, que merda. Mas uma vez você conseguindo, seja lá o que você quer, você vai ter que fazer por onde? Primeiro porque geralmente você pegou ali... Beleza, você criou algo novo, mas você pode ter pego, igual no meu caso, uma chance que era de outra pessoa, né? Que naquela ali você venceu. E aí você vai ter que trabalhar como nunca. Isso tem que ficar bem claro. Isso aconteceu com o Bruno, igual ele estava falando, isso aconteceu comigo. Quando eu estava prestando serviço, por exemplo, teve a festa da empresa, eles me convidaram. Só que eu tinha um trabalho para entregar. Não necessário. Eu podia ter ido. Não. Só que para mim, particularmente, eu precisava adiantar o máximo possível. E era sábado e domingo trabalhando, final de semana trabalhando. E é o seguinte, aquilo que a gente falou do dinheiro, às vezes do dinheiro vir depois de 2 meses, dependendo do teu negócio, o dinheiro pode vir parcelado. Você, dependendo do que você vende, você está contando com R$1.000, R$2.000, R$3.000, foi parcelado em prestações a perder de vista, então vai entrar um pouquinho em cada mês. Vai lidar com funcionário. Já foi falado aí. nem todos os funcionários vão ter um comprometimento que você tem. Tem funcionário que não vai correr atrás. Tem funcionário que você confia que vai para outra empresa. Tem nada errado com isso. Eu não falo tanto aí de não sou contra isso, mas não falo tanto de oferta, de concorrência, não sei o quê. O cara achou uma opção melhor e vai embora. E aí você tem que treinar outra pessoa. Tem toda a curva de aprendizado. E tem funcionário que você não vai conseguir tirar muito dele. Mas vai ser difícil você mandar ele embora, porque até conseguir outra pessoa e tal, né? Enfim. E aí eu queria entrar numa outra questão que a gente tava falando de fracasso aí, né? Eu tava lendo um outro dia o quanto esses aplicativos de alimentos aí, iFood, eles prejudicaram alguns restaurantes. E teve restaurante que era físico e foi só pra entrega, porque os aplicativos fazem as promoções malucas, tem uns restaurantes fantasmas deles, várias situações que fazem o canibalismo ali no preço dos restaurantes. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque no próprio fracasso, acho que foi o Bruno que falou, dentro do Guilherme, né, de dar dica aí do Caminho das Pedras, eu vi que tem evento de fracasso desse pessoal. Eu entendo, até vi ali na internet e tal, mas eu não sei se eu vou me fazer claro agora. Eu questiono até a utilidade desse tipo de evento para quem quer empreender de uma maneira mais ou menos igual ao que eu estava falando, de não romântica, preocupado, o que é vantagem, o que é desvantagem, por quê? Porque a nossa memória, ela é seletiva. Eu tive uma experiência agora num projeto que, se eu olhar as mensagens da época, era muito ruim. Eu tava com um problema que eu não conseguia nem lembrar as coisas, chamada de estafa. Eu tava tão, sei lá, eu tinha dificuldade de lembrar as coisas. Tão estressante que foi. A gente pegou uma fábrica e colocou pra rodar do zero, entendeu? E isso a gente tá falando de 2019. O papo de calçada aqui virou lenda. Eu não conseguia fazer nada. Eu trabalhava 24 horas por dia e tal. Foi terrível, eu queria sair. Aí depois eu inflamei aqui, tive uma inflamação no joelho, não conseguia mais fazer Muay Thai, que era um negócio que tirava o estresse. Aí foi ladeira abaixo. Mas hoje eu estou bem. E a minha memória desses tempos, ela não é condizente com o que eu encontro aqui no meu WhatsApp. Então assim, é impossível você lembrar de tudo. E como a memória é seletiva, e se aquelas pessoas se propõem aí no evento, elas não vão falar realmente como elas estavam. Tipo, a gente vê esses programas do sócio salvando empresa, a pessoa tá com dívida, teve que vender casa, teve que vender carro, brigou com o sócio, brigou com a família, teve separação, tá com a dívida lá em cima, não consegue dormir direito. Quando a pessoa vive aquilo ali, seria o momento ideal de ela ir lá e falar. Mas não é. A pessoa que está lá no evento não é a mesma pessoa do fracasso. Porque como ela está num momento muito melhor agora, mais confortável, tanto que se propôs a ir lá, ela vai passar uma visão muito mais leve do que realmente aconteceu. E você que está assistindo, você não vai saber se você aguenta aquele tranco ali. E você fica ouvindo aquelas frases, aquele monte de pensamento, né? De que, por exemplo, como você mesmo falou, você tava na estafa, porra, tava na merda, mas aí o cara te fala: olha, só depende de você, o sucesso do seu negócio. Porra, você tá ali na merda, cara. Vem um sujeito ainda meter o dedo na tua ferida, sabe? Você fazendo de tudo pra conseguir ficar em pé. E o cara ainda fala que você não está se esforçando o suficiente. Então, eu questiono muito essas ideias todas do empreendedorismo por conta disso. Óbvio, foi porque alguém, né, desafiou uma série de convenções que, por exemplo, você tem grandes empresas, né, grandes fortunas, etc, etc. Só que esse esforço inicial, ele é uma parte. Não acredito que seja isso que defina o que o negócio vai ser bom ou mal. É porque esse esforço, ele só vai mudando, né, de cara ao longo dos anos, ao longo de momentos diferentes que as empresas passam. E esse evangelho do empreendedorismo, na minha visão, ele está sempre associado a isso, né? Que você vai lá, você vai dar duro, você vai ralar e no final você vai olhar para trás e vai se orgulhar desse feito que você tem. E é só isso que eles dizem, sabe? E aí, no máximo, né? É um curso do Sebrae te ensinando a como gerir o seu negócio para que você não falha, né? Não venha a falir, né? Em menos de 3 meses e por aí vai. Mas não dura mais que isso. E aí é aquela história. A pandemia, por exemplo, provou que esse monte de empresas, entre aspas, empresários de sucesso, eles não sabem planejar a própria grana. Porque um monte de restaurantes e diversos outros negócios quebrou porque ninguém estava preparado para ficar fechado por tanto tempo. E aí a gente tem um outro problema, que é um problema do capitalismo em si, não necessariamente do empreendedorismo. Isso que o Michael falou da questão, né, de esse positivismo, eu vejo assim um pouco também do lado do cara que não quer jogar areia no fogo do outro, assim, de não quer, né, jogar água no chope. Tipo, ninguém quer ouvir um cara também, ou um cara, uma mulher, uma pessoa falar: isso aqui é muito difícil, sabe? É muita luta. Ninguém quer ouvir isso. A pessoa quer ouvir que vai dar certo, sabe? Ainda mais a... Eu vejo, às vezes, também tem muito o perfil do sonhador, né? Tem gente que tem esse perfil, essa personalidade. A pessoa que é sonhadora demais, ela não vê essas coisas. Qualquer empecilho, ela minimiza, né? Assim como tem o outro tipo de pessoa, né? Aquela que é mais precavida, os empecilhos ela maximiza. Então ela vai, ó, eu acho que isso não vai dar certo. Ela está sempre com o pé atrás. E tem o outro, tem o oposto. E eu vejo muito essas pessoas que são empolgadas demais com isso, sabe? Então elas querem ouvir isso e o capitalismo a gente sabe, né? A ideia que tá aí é a que vende mais. É o coach, ele tá aí por isso. Não tem certo nem errado. Ele tá vendendo. A TV passa a novela que todo mundo quer ver. O jogo do Flamengo que passa mais é porque tem mais torcedor do Flamengo. Se os querem ouvir isso, eles falam isso. E vai ser difícil. Muito que o Michael tá falando, eu tô lembrando, porque eu tô numa fase. Não é empreendedora, mas eu sou MEI. Eu tô prestando um serviço que eu preciso de CPJ, então eu sou MEI hoje em dia. Eu não me vejo empreendedor, né? Eu mais presto um serviço, eu tenho uma parceria com uma empresa. E assim, tem muitas coisas, cara, que... Ah, o que, que você tem que fazer? Fluxo de caixa, capital de giro, declaração de imposto de renda. É difícil você encontrar esse tipo de informação, às vezes, na internet. Sabe? Ah, como que um MEI deve declarar imposto de renda? Porque você é PJ e você é CPF também. Porra, nem me fala disso. Então você tem que estar ligado, você tem que fazer duas declarações. Sabe? Como que, sei lá, você vai aplicar o seu capital de giro? Como que você... E ainda tem uma outra questão, igual vocês falaram aí, né? O Marco até citou. Ah, o cara lá que você presta serviço, ele tá de olho na oportunidade também. Se aparecer outra pessoa que faz o mesmo serviço que você faz, cobra mais barato, ele não vai pensar duas vezes pra falar assim: olha, é o seguinte, o cara tá me cobrando mais barato. Ou você faz o mesmo preço, ou eu vou pegar o dele, ou às vezes nem te fala isso. Ou só aqui, ó, a partir de agora tá, eu tô trabalhando com fulano, beleza, tchau, e você não pode fazer nada. Tá? Porque você é um trabalhador liberal, né, livre. Você não tem vínculo com a pessoa. Muitas vezes você não tem um contrato. É diferente de uma, sei lá, de uma licitação, sabe, que tem que esperar a licitação vencer, né? A maioria dos serviços não são assim, não tem licitação, o cara não tá preso. Então você tem que estar o tempo todo nesse estresse de provar que você é a melhor opção para aquela pessoa, que sem você aquela pessoa não vai conseguir realizar aquele serviço tão bem, e ainda sofrer o cara te chorando dinheiro, sabe? Fala assim: pô, mas tá caro, não dá para fazer desconto. Ou já aconteceu comigo, acontece direto, que eu presto serviço para uma empresa capital mista aqui, então ela tem orçamento anual, ela tem o valor que ela pode gastar. mas tem equipamento que eu preciso dar manutenção, que ela precisa que eu dê manutenção, mas ela não pode me pagar. Eu não posso chegar para a empresa e falar assim, não, cara, eu não vou porque você não tem dinheiro para me pagar, como é que eu vou fazer? Não, eu tenho que fazer. Eu faço o serviço, deixo e recebo depois. Pelo menos eu tenho a certeza que vai me pagar. Essa é uma certeza que vai, pode demorar 5 meses, mas eles vão me pagar. Mas é aquela coisa, você tá ali trabalhando, batalhando, batalhando, batalhando, para receber às vezes metade, um terço do que você tá trabalhando, entendeu? É muito complicado. Normal isso aí. Onde eu vejo mais, eu trabalhei, as minhas especialidades são projeto e planejamento. Essa parte de projeto envolvia junto aos bombeiros. E onde eu mais vejo reclamação é quando eu estava na prefeitura para acertar as questões da empresa. Exatamente isso que o Bruno falou, porque a burocracia. E aí, como a gente está falando de empreendedorismo, é por isso que não dá para empreender no Brasil, é muita coisa, não sei o quê. E no bombeiro a mesma coisa. Mas as questões que o Guilherme falou de comprovar, tipo, você que é empreendedor, que criou a necessidade, você tem que comprovar o tempo inteiro que o teu produto é o melhor, ou que você é a pessoa certa. Não tem jeito. Vai ter que trabalhar bastante. É bom que esteja ciente disso. Aquele glamour dessa galera aí do Instagram, desses eventos aí, que eu quase fui em um desses eventos aí, do geração de valor, do meu sucesso, é a ponta do iceberg, a galera do 1%, 10%. Que pode ser que muita gente. Eu sei que eu não vou chegar. E se tem, de repente alguém ouviu, nossa, como ele não tem ambição. Mas é a realidade. Então, tem que trabalhar muito. Porque lá fora tem gente fazendo melhor que você, entendeu? Tem gente querendo o teu lugar. E igual o Guilherme falou, se achar um produto mais barato, que atenda, mas não tem tal tecnologia, mas atende, ou um prestador de serviço que foi mais barato, não vai trocar. Fazer o quê? E esse negócio do choro eu ouvi muito. Quando eu fechei o contrato ali, o primeiro, eu fiz todo o cálculo certinho e tal, e a negociação, o valor foi lá para baixo. Foi um valor que eu não queria aceitar. Aí a gente chegou num meio termo. E aí tive que fazer trabalhar, sábado e domingo. Quase tive um acidente caseiro por causa disso. Cheguei em casa cansado, capotei, o gás ficou. Enfim, culpa minha, mas também estava cansado, que era um raio. Mas consegui. Poderia falar em palestras aí, né? Consegui o valor que eu tinha calculado. Mas aí vem que você não controla, que é o negócio da carne fraca. Eu recebi totalmente, sem surpresa alguma, que não ia ser renovado. Porque quando a empresa quer, é um grande grupo aí corporativo, quando a empresa quer, ela move mundos e fundos, não interessa. Não, pode vir, a gente dá um jeito, você tem até tal dia. Quando a empresa não quer, ninguém sabe de nada e tal. E eu falei, eu acho que não vai rolar, carne fraca. Tá todo mundo aí. E não deu outra, recebi sem nenhuma surpresa. Aí, WhatsApp, aquela malandragem e tal, já consegui resolver ali no WhatsApp a minha situação no mesmo dia. Aí, bom, você tem que dar uma regulada naquela tua vida, né? Você tem um padrão X, aí tranquei a aposta que eu tava fazendo, já mudei algumas coisas ali onde eu tava morando, mas isso é exceção. Eu sou um cara que hoje eu não tenho filho, não tenho a família formada. Então é o que eu falei lá atrás. Tem gente que recebe essas quebras. Eu não tive empréstimo nem nada e tal. Tem gente que recebe essas quebradas de perna aí e tá com empréstimo, acabou de comprar tal equipamento, não vai conseguir dormir direito. Será que você que tá ouvindo, você quer ser empreendedor, você vai conseguir dormir direito com empréstimo? Juros lá em cima. Bom, agora mudou, né? Mas enfim, juros lá em cima. Você sabendo que tá devendo. Dólar em alta. E nesse meio tempo você vai ter que gastar. Então, essas coisas. De novo, tá gravado lá no início do programa. Eu falei que eu não sou contra. A gente desfruta dessas questões. Se tivesse a chance, eu quase consegui entrar em parceria, porque naquela época eu estava muito convicto disso, entendeu? Mas por ter sofrido isso, e essa dificuldade que o Guilherme colocou aí também de pesquisar, contabilidade é um terror. Se ele recentemente, eu já tenho alguns anos, mas até hoje não se resolveu essa questão, ele não consegue achar a informação direito, quando acha são conflituosas com outras, mas enfim. É, esse tipo de coisa a gente acha importante passar, porque é só a ponta do iceberg o glamour. Não, e tem, além de do glamour, ainda tem o glamour do sofrimento, né? Porque o cara, igual, pensei, você falou, ah, eu quase morri, mas aí depois eu iria falar que eu consegui do mesmo jeito e tal. E tem isso, né? No Brasil, sei lá, tem essa coisa de, saiu de baixo, batalhou. Parece que pra você ser uma pessoa de sucesso no Brasil, você tem que sair de baixo. Sabe, a pessoa não pode andar o negócio ali sem sofrer, sabe? Tem que ter o sofrimento, senão não tem sucesso, né? No pain, no gain, né? Então é foda, cara. Você tem que o tempo todo tá nesse jogo, nesse mind game, né? Já que o pessoal gosta de usar os termos, nesse mind game aí, nesse jogo psicológico de tá se provando, mostrando. É aquela metáfora de sujar o uniforme, né? Tem que sair rolando pra sujar o uniforme inteiro, aí prova que tá não, e pior que isso é uma coisa, né? Às vezes, o funcionário que sai mais sujo não necessariamente é o funcionário que mais trabalha. Porque tem muita gente que fica ali rodando em volta, não sei o quê, não faz porra nenhuma. Pois é, eu não acreditei quando eu tive que conviver com essa filosofia. Eu pensei, é sério que vocês estão falando sobre isso? É, e eu vi isso na empresa, isso que você falou. De se sujar e quem é o que mais trabalha, mais leva ali na mala da. E aí é que essa filosofia do empreendedorismo é outra encruzilhada, né? As pessoas não entendem que você pode muito bem empreender, você pode muito bem fazer, seja lá o que for que você esteja fazendo, mas você não precisa necessariamente se ferrar. Você não precisa quebrar a cara, ficar acordando cedo, isso aqui. É só organização. O Guilherme falou a palavra aí. É organizar, é planejar. Eu, por exemplo, totalmente diferente do Guilherme, eu não consigo me planejar como ele consegue. Ele tá fazendo uma parada aqui, mas ele já tá pensando lá na frente e tal. É isso? É uma qualidade que a pessoa ou tem, ou ela tem que aprender a ter. Não é que você nunca vai conseguir ter, mas você tem que aprender a ter isso. Só que no Brasil, a mentalidade é essa. Se você é funcionário, meu amigo, temos todos que nos fuder. Não tem essa de uns poucos se darem bem, não. Todo mundo aqui tem que se fuder do mesmo jeito para as coisas funcionar para todo mundo. Pô, pelo amor, né? Não vale isso, não. É um pisando na cabeça do outro. Isso também é foda. Exato, porque o cara no Brasil, ele se sente bem quando ele sabe que o outro do lado dele tem menos que ele. Ele fica tentando alcançar o alto, mas aí ele fica se sentindo melhor quando ele sabe que o outro que tá do lado dele tem menos que ele. Tem mais alguma coisa pra acrescentar aí que você queira falar? Ah, eu espero que quem esteja ouvindo não tenha interpretado errado. Porque foi muito a partir dessas práticas aqui da gente que participou. A Gabi caiu, é que eu abri o Skype agora, né? Eu tô no celular. Aí eu abri o Skype e acho que apertei alguma coisa errada. Mas enfim, eu acho que ficou claro aí que a gente não é contra o empreendedorismo. É que recentemente entrou a galera aí, e até nem deu de falar aqui, mas muitas desse pessoal, eles não têm algo construído. Eles foram indo fizeram sucesso ali, muito no lado financeiro e do lado da TI. E eles levaram os conceitos para tudo, como se tivesse uma fórmula mágica. E tem muita gente que acaba acreditando nisso. E quando eu fui vivendo essas coisas, eu vi que não era bem assim. E quando a coisa apertava, a galera meio que, faz sua coisa, né? Com aquela, não com aquela empolgação de outros assuntos. Então a gente trouxe esse outro lado aí, espero que tenha ficado claro pro pessoal, ele não é contra o empreendedorismo, e não tem nada de errado em você ser só funcionário. Eu tenho um colega que ele fala assim, cara, eu claro tô aqui não. Com a minha família, tenho meu cachorro, consigo pagar, entendeu? E o meu objetivo é viajar no final do ano, e tá tudo certo. Pra ele, se ele conseguir isso, ele teve sucesso, sucesso pra ele é isso, e tá tudo certo. Eu tenho uma banda que, dos anos 90, eles gravaram um único disco, mas eles têm uma música que eu repito muitas vezes, pelo menos uma vez por semana, eu sempre repito uma parte de uma letra da música que eles têm, que eles falam assim, É, o nome da música é Homem Rico. A banda é os Magnéticos, se eu não me engano. Que ele diz assim: porque quem muito tem pra cuidar. Né? Então, se, quando você para pra pensar nisso, você falando desse seu colega, né? Ah, pô, eu tô bem, tô aqui com a minha família, consigo. Por exemplo, né, hoje, dia da gravação, eu hoje fiz ali um churrasquinho, eu, minha mãe, minha mulher, tomei minhas várias cervejas, pá, fiquei olhando o pôr do sol. Cara, pra mim isso é de boa raça. Agora tô aqui gravando com vocês, outra coisa que eu adoro fazer, não tem erro nenhum de tentar levar a vida mais tranquila possível. Se você trabalha, recebe seu salário e dá pra você fazer isso de boa, faz. Entendeu? Agora, tentar sempre ser o cara que vai ganhar milhões, cara, infelizmente, você não tá vivendo no planeta certo pra isso, não. Nem no sistema econômico, no melhor sistema econômico pra isso. Viva uma vida simples. É isso aí, galera. Esperamos que... Pô, o Papo de Calçada, ele tem essa característica, né? A gente traz ideias, discute ideias, dá opiniões, e o ouvinte é responsável por tirar suas próprias conclusões. Eu acho que esse foi mais um desses episódios, e esperamos que tenha sido com a qualidade que vocês esperam aí do Papo de Calçada e tenham absorvido alguma coisa. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Bom, antes de ir para o nosso momento cultural, eu quero agradecer aos nossos padrinhos, o Renato Amorim, o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco, e o Danilo de Almeida, do Já Ouviu Esse Disco, e do Doublecast. Muito obrigado pela contribuição de vocês, e para a galera também que quiser contribuir, basta acessar o site padrim.com.br ou o PicPay, procurar o nosso perfil, ou ainda acessar no link do post. Qualquer contribuição é muito bem-vinda, a causa é nobre, e nós estamos também oferecendo recompensas para a galera relacionada a episódios exclusivos, a radionovela. Então, quem quiser e puder contribuir conosco, acesse os sites aí e faça sua contribuição. Muito obrigado, e agora vamos para o momento cultural. Quem quer começar indicando alguma coisa aí? Eu quero. Depois de, acho que no último, na minha última participação aqui, eu não tinha absolutamente nada para indicar a vocês, mas a indicação que eu vou fazer hoje é uma indicação velha, porém muito boa. Recentemente entrou dentro do acervo da Globoplay uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, e o nome dessa série é Fringe, ou no bom português, Fronteiras. Fringe é uma série que tem 7 temporadas, e ela fala de uma divisão do FBI, né, comandada pela agente Olivia Dunham, onde convoca um cientista muito louco chamado Walter Bishop e o seu filho Peter Bishop, em que eles, cara, tudo que é fantástico na ciência, matéria negra, viagem no espaço, telecinese, pirotecnia, viagem e tudo de ácido. O resto, os caras abordam. Viagem de ácido, tem muitas drogas na série, o Walter usa muitas. Então, assim, pra mim é uma série muito maneira, porque ainda não tinha Netflix na época em que Fringe foi ao ar, então ainda era aquele esquema, né? Eu via pela Warner, era uma vez por semana, então cada semana tinha uma aventura diferente ligada à história principal. Né? Então, a primeira temporada tem 20 episódios, então é daquelas séries para você maratonar por um bom tempo, né? Já que a gente está tanto tempo na quarentena. E ali aborda-se muito mais a questão, ainda se aborda multiverso e um monte de outras coisas que um monte de série boboca hoje fica colocando, como é que fala? Açúcar no mel. E quando não precisa, basta fazer o simples. Então, eu indico Fringe, muito boa. Eu vou indicar para as pessoas assistirem a série sobre a jornada do Ari Kozer, e o Robson Shiba naquela plataforma meucesso.com, escola de insight. Eu acho que é uma boa plataforma e tem a ver com empreendedorismo. Não tem, eles falam. Tem um episódio lá que é só sobre as dificuldades. Entra no que eu falei lá da memória seletiva. Mas é a opinião pessoal, sabe? Eles falam lá das dificuldades. Então, pode servir aí pra galera ter uma ideia do que eles enfrentaram. Eu gostei mais desses dois, assim. O Flávio Augusto era um cara que, quando eu comecei, eu admirava, mas começou a me incomodar. Ele fez sucesso, isso é legal. Mas começou a me incomodar certas frases dele, em relação a isso que eu falei, de atingir por tabela os colaboradores, e ele não conseguia responder o que a galera questionou isso. E hoje dá pra ver aí que tá fechado com o atual governo, e quando isso acontece é como se desligasse uma chave pra mim. Por mais que ele tente esconder ali, dá pra ver pelas palavras. Não recomendo muito o episódio do Flávio Augusto não, e ele cai muito naquele romantismo também. E ele é exceção, é 1%. Eu gosto muito do Geraldo Rufino também, questão de ser negro, né? Eu faço parte aí desse guarda-chuva, várias coisas que ele... Mas fica aí a dica do Ari Kose e do Robson Shiba no meucesso.com. Tem uns dias gratuitos lá, então pode fazer aquele cadastrinho maroto, faz os dias gratuitos e assista lá, que eu acho que é uma boa. Eu vou pedir pro Michael passar pro pessoal aí o caminho das pedras do 24 frames pro café, porque é um podcast que ele faz lá com o pessoal do Cappuccino, e eu adoro, eu sempre estou escutando, e a gente nunca, né, eu acho que eu nunca mencionei aqui, ele fala aí pro pessoal onde eles encontram o seu podcast. Então, gente, a gente está lá no portal bookstimebrasil.com.br. Tem o Instagram também, a gente vai deixar linkado. 24 frames, a gente há 2 dias atrás que a gente tá gravando, a gente foi pro audiovisual. Eu já tava com essa ideia e agora a gente foi pro audiovisual, e nesse primeiro episódio eu falei ali um pouquinho de como a direção de arte trabalha, usando o filme A Mão que Balança o Berço. Fica até uma dica pro aí, o filme A Mão que Balança o Berço, 92. E aí filmaço! E 24 Frames tá lá na plataforma do Bookstime Brasil. Tem outros podcasts lá, o próprio Cappuccino, o Expresso. E a gente tá. Como é que eu posso dizer? Um aprendizado eterno. E estamos aí evoluindo. Valeu pela força. Vou indicar uma série que há muito tempo atrás o Michael indicou e eu fui ver e adorei a série, que é Last Chance U, que tá na Netflix, que cada temporada ela acompanha uma escola lá nos Estados Unidos, né, que tem um programa de futebol americano universitário, que é como se fosse uma última chance desses jogadores de conseguir engajar ali na carreira, né, do futebol americano universitário, quem sabe tentar chegar à NFL, mas é muito mais sobre isso, né? É uma série que trata também sobre a questão social. Muitos desses alunos não tiveram, assim, né, condição, estrutura para estudar no ensino médio por causa de questão familiar. Outros foram aquele clássico o playboy do ensino médio, não deu coisa aos estudos e, né, também não foi muito longe, ou o cara foi até para a faculdade, mas se machucou e não pôde seguir no futebol americano. A gente sabe que lá tem muita relação do esporte com a bolsa na universidade, né? Então o cara, sem praticar o esporte, também perdeu a bolsa. Então são várias questões, e eu estou indicando justamente por causa da última temporada, que eu ainda estou assistindo, mas mudou bastante, né, a abordagem que eles foram para uma universidade em Oakland, que é uma universidade comunitária que não tem o campus. Então, tem o campus, mas não tem dormitório. as outras quatro temporadas, as universidades tinham o dormitório, então os alunos pelo menos tinham onde dormir, ou tinham onde comer. E nessa nova temporada não tem nem isso, sabe? Tem alunos que dormem dentro do carro, sabe? E eu acho muito interessante essa abordagem para ver, né, realmente como são as coisas e como essas relações sociais, essas questões, não são exclusividades do Brasil, né? Às vezes a gente tem muito esse sonho americano na cabeça de que lá tudo é perfeito. Eu gosto de assistir esses documentários. Uhum. Também tem a indústria americana, né? Que ganhou o Oscar aí de melhor documentário, que o Michael fez lá no 24 Frames por Café, um episódio só sobre esse documentário. Então é bem interessante, eu gosto de assistir esse tipo de produções para ter essa base, né, para ter esse conhecimento de pelo menos mais ou menos como funciona lá. Então tem na Netflix, é uma série documental que, assim, é fácil de ver, é muito interessante, é muito bem montada e tranquila. Last Chance U na Netflix. Beleza? Bom, nossas redes sociais é o @ Papo Calçado no Twitter, no Instagram e no Facebook. O nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Lá você encontra também o TV na Calçada e o Papo Solo e o Papo de Lingerie. Temos o nosso grupo no Telegram, que é o t.me/papodecalçadapodcast. Nesse grupo você pode trocar ideia com a gente, inclusive contestar as coisas que a gente fala aqui durante os episódios, que concorda, se não concorda, fazer pergunta, sugerir pauta. Às vezes dá pra gente estender, né, esse assunto em outros episódios. Quiser participar aqui também do nosso podcast, vai lá, dá um alô pra gente, fala assim: oh, me chama aí, eu tenho algo a dizer sobre tal assunto. É um canal aberto pra nos aproximar dos ouvintes, né? Vai lá, troca ideia com a gente. Nas redes sociais também, pessoal, né? Às vezes compartilha e tal, comenta nos posts. Estamos aí com todos os canais para ouvir vocês, que são nossos ouvintes. E também agradecer, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar. Inclusive, mencionar aqui que nós tivemos recentemente lá o Plop, né? O nosso embate em League of Legends contra o pessoal do Coqueiro Cast. E foi maravilhoso ver a nossa audiência, a audiência do Coqueiro Cast, os amigos lá, todo mundo se divertindo nos comentários e interagindo com as narrações e torcendo e aquela coisa toda. Então é sempre muito gratificante para a gente ver o carinho que vocês têm com o nosso podcast, com os nossos conteúdos. Então, galera, valeu. Muito obrigado aí, Michael e Bruno, por mais um episódio excelente. Obrigado a você que nos ouviu e até a próxima semana. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.